Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a vocês, caros leitores do blog Soronetes e ouvintes do podcast Soronetes. Estamos aqui com mais um podcast do mês de agosto de 2013. Eu tenho ao meu lado aqui Rodrigo Frati novamente. Olá, vamos para o nosso quinto podcast. Quinto podcast fixo. Logo terá o primeiro temático, né? E já adianto para pedir desculpas a vocês que prometemos, né, o podcast de Game of Thrones. Não foi possível realizar esse mês devido a muitas pendências pessoais, mas realizaremos no próximo mês e traremos para vocês quentinho sobre a primeira temporada dessa série que está contagiando. Essa série está mandando o mundo inteiro, né? E eu estou lendo o livro. Tá bom o livro? O livro está excelente. Eu vou comprar também logo primeiro. Livro está excelente. Mas vamos ao que interessa. Bora lá. Falaremos agora sobre livros. Aliás, livros não. Sobre filmes. Os filmes lançados no mês de agosto. Eu inverti um pouco. Não, é natural. Esse podcast não terá livro dessa vez, mas eu inverti um pouco. E filmes, Paty? Você então, assistiu, né? Algum filme? Não, não foi esse nenhum de novo. Você, né? Não viu nenhum filme? Qual que te marcou mais? Pois é, você gostou qual, assim? Pois é, deixa eu te falar uma coisa, né? Desse mês de agosto, eu consegui inverter tudo que eu fiz no mês de julho. Aliás, o que eu não fiz no mês de julho. Você inverteu o que você não fez? Eu consegui assistir muitos filmes, ou a maioria dos filmes que deu pra ver no mês de agosto. Consegui um tempo. E eu lamento que deveria ter tido esse tempo em julho, porque os filmes em julho, aparentemente, foram superiores aos que passaram desse mês. Esse mês, logo no começo, a gente teve Red 2, que não deixa de ser um mau filme, não é? É um filme que você pode, talvez que você deva cancelar, né? De ir no cinema assistir, com sua namorada, com seus amigos. Mas não é aquele filme que prende tanta atenção. Ele complica muito também pela participação da Mary Louise Parker. Eu acho que ela faz todos os momentos ficarem muito emblemáticos no filme, certo. Só acaba atrapalhando bem. Mas é um ritmo muito, muito rápido, é uma coisa... Nossa, mais frenética, né? Exatamente. Parece até que é um trailer que você tá assistindo. Desenfreado, né? Sim. Aí tivemos Percy Jackson, que eles repetiram. Aliás, repetiram não. Se tivessem repetido o que fizeram no primeiro filme, teria sido melhor. Mas eles conseguiram piorar a história. Nossa, piorar a história. Piorar a história nesse segundo filme. Então, eu não achei que não ia ter uma continuação, né? Eles acharam, a Fox por um tempo achou. Mas por, por reivindicação dos fãs que queriam um outro filme que desse jus, né? A saga do Percy Jackson. Eles acabaram voltando atrás e teve aquela promessa, né? De que seria, de repente, uma outra sucesso de bilheteria mundial. Poderia Mas nem o primeiro tornar... foi. Né? Não, nem o primeiro foi. Nem o primeiro foi. Teve uma arrecadação bicha, praticamente. Foi uma coisa bem fraca. Eu lembro que eu assisti o livro bem... Assisti o livro, né? Eu li o livro bem pouco antes de assistir o filme. Foi bem decepcionante um pouco, assim. A adaptação. Então, faltou muita coisa do livro. Então, eu acho que eles não conseguem explorar bem a mitologia grega como se deveria explorar. Exatamente. Até que no livro passa uma exploração até que razoável. Ah, é? Aparece mais personagens do livro, né? O Dionísio aparece no primeiro livro. O Dionísio. O Ares. Inclusive, há um combate entre o Ares e o Percy Jackson no primeiro livro que não. Ah, é? É, e não tem no filme. Você sabe que aparece a filha do Ares, né? Nesse segundo filme. É. Eu não. Nem... Inclusive, é um dos bons momentos do filme. Essa filha do Ares, ela acaba dando bastante ritmo ao filme. É uma personagem muito enigmática, que faz praticamente um anti-herói, né? Um anti-herói. Uma contraposição contra o Percy Jackson. E aparece o pai do Luke, que é o deus Hermes. É um mensageiro, né? E é uma pena que ele não ficou com mais tempo, porque só a pequena participação dele já resumiu bastante sobre o filme. Mas enfim, depois disso, assisti The Bling Ring, a gangue de Hollywood, com a atriz e famosa Hermione da saga Harry Potter. Nossa, ela fez um a filme. A Amy Watson. Sim, ela fez um filme. Com a Thaisa Farmiga também está nesse filme. Como elas fazem saiu? Irmãs. Eu acho que elas saem muito bem. Ela interpretou uma... Aliás, ela interpretou uma personagem que é real. Isso aconteceu mesmo. Essa invasão, né, dessa gangue adolescente que entrou nas casas dos famosos, roubou uma joia, roubou uma porrada de coisa, entendeu? Fizeram isso meio que por hobby. Mas ela interpretou uma personagem que ficou famosa na mídia por ser muito cínica, né? Não dá pra saber exatamente se ela só tava falando a verdade ou não. E eu gostei da interpretação dela. Acho que promete a carreira da Emma Watson. Mesmo no Harry Potter eu já gostava. Vai fazer bem, dava, né? Bem, é, achava que ela dava muita profundidade a personagem. Interessante. Ao contrário do... Do quê? Do ator que fez o Harry Potter, né? Eu acho que ele também tem um potencial, Frat. Mas único... é que assim, ele tá indo por essa margem dos filmes, mas ele aparentemente gosta muito de teatro, né? Ah, ele é um cara mais pra teatro? É, ele já comentou em algumas entrevistas que gosta muito de pois, teatro. Pois, da Mulher de Preto ele não fez mais nada, fez? Fez. Teve alguns filmes. Que cara... E da Mulher de Preto, você gostou? Né? Eu não assisti. Não assistiu? Não consegui. Você conseguiu, você gostou do filme? Assisti, eu não achei muito bom, não. Não? Não. Bom, passando por esse, tivemos Instrumentos Mortais, Cidade dos Ossos. Essa saga foi, sim, lamentável e pior do que o Percy Jackson. Né? Eu acho que é uma das... Eu já coloquei um post sobre isso no blog. É uma das maiores besteiras que tentaram adaptar durante todo esse tempo. Sem contar que a construção de personagens é muito medíocre. Né? Ela não cativa. Certo. Tem lá seus problemas. Entende? Mas eu consegui assistir um filme que salvou toda essa lista, que eu disse anteriormente. Bom. Pois bem, Círculo de Fogo foi a grande atração, a grande surpresa do mês de agosto de 2013. Não tivemos um elenco muito grandioso, estrelado, né? Diferente dos que eu tinha mencionado. Com exceção do Idris Elba, que estava bem famoso em tantos filmes da Marvel como da DC Comics. E é uma história interessante porque ela parece uma historinha boba, né? Tantas vezes a gente já viu isso, de monstros invadindo metrópoles, uma coisa meio, tudo, né? Clichê, meio, né? Meio Godzilla, entendeu? Godzilla. Meio Godzilla. Rapaz, eu cheguei até a lembrar de alguns momentos do próprio Jasper. Nossa, cara. Jasper. Se bem que foi baseado um pouco nisso, né? Pois é, Jasper, Flashman, Changeman, aqueles robôs gigantes, sabe? Power Rangers que enfrentavam monstros. No final também destruía aquela. Sim, sim. Então, diferente dessas histórias, né, que eram muito fixas, cada episódio tinha alguma coisa, mas basicamente o detalhe era o robô enfrenta o monstro e mata, né? É, eles enfrentavam o monstro crescia, né? Pois é, dessa vez eles conseguiram colocar um cenário apocalíptico. E dessa forma conseguiram despertar no espectador, em quem assistia, preocupação com quem estava dentro da tela. Não é simplesmente a pessoa vai morrer, parece que aquilo é real mesmo, a pessoa vai morrer e acabou. Um certo desespero, então. Exatamente, você, né? Exatamente. Somando também, Frat, que eu fui na sala 4D. Eu achei o Círculo de Fogo na sala 4D do Shopping JK Iguatemi. E é uma sala que praticamente te joga dentro do filme. 4D, mano? É. Tem aquela treme de cadeira do banco, faz um... borrifada, se venta, começa a fazer vento também na sala. É bem interessante. Interessante, é bem interessante. E todos os movimentos de câmera, a poltrona vai seguindo. Nossa, então você praticamente dentro do filme. Então se você vai pra esquerda, você vai pra esquerda, você vai pra direita. Se o cara toma pancada, você toma também aqui nas costas. Você vai junto, então. Exatamente. Nossa, cara, precisa ir lá também. Então é uma sensibilidade que te transporta muito pro filme. E essa, né, talvez por causa disso, acabou jogando o filme de uma maneira que conseguisse ter mais percepção e conseguisse ficar mais íntimo. Interessante. Com os próprios personagens, né? E os efeitos especiais dignos do próprio Guilherme Del Toro, né? Inclusive o Ron Perlman, que faz o Hellboy, está lá no filme, faz uma ponta interessante. Ele conduz com a câmera os efeitos especiais de uma maneira genial. Eu achei que pelo menos o Oscar de mixagem e melhor som, eu acho que tá... Cabe ali, né? Tá praticamente um grande candidato. Muito bom, mano. Senhor Frati, o senhor deve prometer aqui... Aqui? Aqui. No próximo mês o senhor assistirá mais filmes, senhor Flash. Vou assistir sim. Se não fica difícil eu ficar falando. Não, é, de fato é mesmo. Né? Claro. Bom, e vamos agora para séries? Vamos. O que aconteceu na série? Né? Série... Fallen Skies, né? Fallen Skies, séries... Né? Tirando Fallen Skies, todas elas entraram... Aliás, Fallen Skies também. Entraram em férias. Né? Todas elas praticamente estão de férias agora. Até o próximo mês, em setembro. Quando começa a vir outras séries a voltar, né? Até essa volta aí. Iremos comentar sobre todas que vão voltar agora em setembro. Mas Fallen Skies teve a sua season finale. Né? Acabou a terceira temporada. De uma maneira, diria... intrigante. Porque... existe aquela história em que você espera pelo pior acontecer. Você duvida do que alguns personagens estão para fazer, entendeu? E esse caso teve uma reviravolta que acabou sendo uma reviravolta justamente por não acontecer o que você esperava que acontecesse. É, que torna interessante. O que, né? Torna muito interessante. E até questionável, né? Porque você pensa, poxa, nós somos humanos e pensamos assim. Mas como os aliens pensam, né? Como é que eles conduzem isso? Será que eles são melhores do que nós? Não, será que eles têm, de repente, não sei, alguma... são superiores mesmo, né? Então, exatamente, será que eles têm... entendeu? Será que não era melhor entregar o planeta pra eles? Não, mas aí tá. Não falo dos que estão invadindo, eu falo dos que estão ajudando. Ah, os que estão aliando aos humanos? Exatamente. Por que, que uma raça ajuda a outra, Fred? Ou no contexto melhor, por que uma nação resolve ajudar a outra em guerra? Um contexto real? Sim. É, ou porque a nação... inimiga em si está ameaçando o seu território ou por interesses econômicos, exatamente, estratégicos. Exatamente, é o que todos eles pensavam. Interessante. É interessante mesmo. Fora isso, seria questão humanitária, mas no nosso meio isso ainda não existe. Né? Não, com certeza. Bom, tirando esses fatos, eu acho que a série na terceira temporada deu uma queda de qualidade. Embora tenha algumas tramas diferentes do que... de como se mostravam na segunda temporada, que pra mim foi uma das melhores da segunda temporada, teve muitos contextos bacanas na segunda temporada, até a própria surgimento do Tom Mason, né, que tinha sido abduzido no final da primeira temporada, mas teve uma repetição muito com o filho dele, que eu achei que foi um pouco desnecessário. Conflitos, é, mais ou menos, meio que invasões de corpos, assim, sabe, os aliens agora começaram a invadir os corpos, né? Controlar os humanos, o que é uma grande sacada e faz com que a gente questione se será que todos ali realmente são quem são? É. Traz um pouco dessa dúvida, né? Deixa no ar, né? Exatamente. Aquela do tema de desconfiança. Bom, e aguardemos junho ou maio de 2014 para a volta ou o retorno da quarta temporada. Então, pro mês que vem, série. Quer dizer, pra esse mês? Em setembro teremos as estreias. Ah, tem estreias. Temos aqui a lista, né, das estreias. Dia 8 de setembro, volta a Boardwalk Empire pela HBO, na sua quarta temporada. Teremos a estreia de Sleep Hollow, que fala da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, pela Fox. Olha só. No dia 16 de setembro. Teremos New Girl, que já é uma série que... andou passando e agradou. Eu não assisti essa série, não conheço. Downton Abbey, dia 22 de setembro. Akin Gosh. Castle, dia 23 também. The Voice, dia 23 também. Tem a The Blacklist, da NBC, que é uma nova série que volta. Além das de comédia, né? How I Met Your Mother. The Broke Girls, exatamente. E logamente, né, depois disso, teremos... Agents of S.H.I.E.L.D. da Marvel. Enfim, vai estrear. Dia 24 de setembro, né, pelo canal da ABC. Aqui no Brasil, ele estreia pela Sony 2 dias depois, no dia 26, às 9 horas da noite. Então fica a dica, senhor Fresh. Vamos acompanhar, cara. Essa Season Premiere, de repente, para comentar comigo. Uma hora. Certeza. Ah, vou acompanhar. Passando isso, temos a... Two and a Half Men. Mais que a primeira temporada. Não, mas antes tem Person of Interest, dia 24 de setembro, The Middle, Modern Family, Nashville. Criminal Minds. Nashville já tinha acabado, rapaz. Ela vai pra segunda temporada. CSI, Revolution, que eu parei de assistir. Me cativou. Revolution. Não, interessante que é do Eric Kripke e. Eric Kripke e o J.J. Abrams. Mas não cativou. Não cativou você. Não. Glee, pra quem gosta. É mais um público feminino, né? É, talvez diretor. Grey's Anatomy. São diretores de podcast, quando namorava, tinha uma namorada ali e gostava do Glee, cara. Ah, sim, sim. Fazer esse bicho quase a caráter. Caralho, velho. Complicado. Complicado. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Uma... The Big Bang Theory. Two and a Half Men, que você tinha falado. Elementary, que é da, do Sherlock Holmes. Elementary. Estreia do, da série do, do Michael J. Fox Show, que vai ser The tipo Michael J. Fox Show. Tipo um Night Talk, não sei, alguma coisa do tipo. Once Upon a Time, né? Finalmente volta dia 29 de setembro. Once Upon a Time. Revenge, The Mentalist. Volta para a terceira temporada. The Simpsons volta para a terceira, para a 25ª temporada. Temporada. Não acaba nunca. American Guy, Family Guy. Pensar que sou 3 ou 4 anos mais velho. É. The Simpsons, né? American Dad, dia 29, The Good Wife, dia 29, The Mentalist, que já tinha falado, dia 29, Homeland, que eu estou para assistir a primeira temporada. Homeland? Tem uma fala aqui de Master of Sex. Masters of Sex. Deixa eu falar disso aí. Não. Que será que deve ser isso? É, vou dar uma olhada nisso, por curiosidade. Pra quem gosta do The Master of Sex, é dia 29 de setembro. Que é, quem vai gostar, né? Que vai estrear. É, e se você gosta, né, conte pra gente sobre o que fala essa série. A gente já tem uma ideia, né? Exatamente. Né? É. Masters of Sex. Se tivesse na Multishow, seria mais explicado, né? É, depois da meia-noite, né? Na Multishow, seria bem... Ou Coelhinhas, né? Coelhinhas. Não, se bem que é Coelhinhas, não, né? É um pouco... Bom, não sei. Mas de série, bom. É isso, é o que eu tinha falado no podcast passado, a gente tá um pouco órfão de série. Tá na entre safra, né? Eu particularmente tô esperando o Supernatural voltar, Once Upon a Time, que é a série que eu, assim que eu acompanhava mais. Agents of S.H.I.E.L.D. eu vou começar a acompanhar agora. E depois eles começam... Ah, eu tenho um mês que vem, American Horror Story também. American. Que é a Cave, que fala sobre bruxos, com um elenco bem interessante. E aí eu não teria mais separado. Aí essa série, série trabalharia nisso? É, aí é você esperar março pra voltar a Game of Thrones. Já está começando a contratar pessoas pra quarta temporada. E é isso aí, eu acho. Então vamos à nossa vida de seriados. Seriados. Muito bom. Assim ouvir. Como vamos pra nossa vida de álbuns, nossa álbum, não é isso? De agosto. De agosto de 2013. Eu comentei 3 no blog, eu acho. 3 álbuns? Foram 3 postos, né? Fora o show de agosto, né? Sim. Que é mensal. Não tivemos Papa Roach, né? Porque o Papa Roach foi cancelado, né? Sim, que é isso, né? Ah, o cara tava com problema na garganta. Mas teremos Offspring. Vocalista. Offspring, ele vai tocar no Rock in Rio, no palco Sunset. Sim. E... Vai tocar em São Paulo, não? Sim. Vai tocar em São Paulo? Sim, acho que no Red Fair House, se não me engano. Inclusive, um colega meu de trabalho que me chamou pra ele. A maioria, então, muitos shows que vão tocar no Rock in Rio, tá pra tocar em São Paulo, né? O Iron Maiden vai tocar em São Paulo, o Bon Jovi e o Nickelback vão tocar em São Paulo. Sim. Juntos, assim, juntos não, na mesma noite. Sim. O Halloween vai tocar em São Paulo, né? Ele vai tocar também no Rock in Rio, no Palco Sunset, junto com o Gamma Ray. Sim, bom, vai estar um... Pra quem curte show internacional... Gamma Ray... É uma banda do mesmo gênero do Halloween. Aliás, um dissidente do Halloween que fundou ela. Sim. Como o Megadeth é um dissidente do Metallica. Sim. Vai ser um puta, pra quem tem grana pra poder ver esses shows, quem gosta. Mas aí, haja tempo também. Mas aí, tá, quanto está o ingresso disso? Eu não sei, cara. Varia de 150 até 500 reais. É aquilo, né? Que o Luiz tinha comentado, né? 600 reais. Então, né? Tem uns preços que estão muito abusivos. Tem, principalmente quem é pista premium. Ah, falando de shows, eu fui no show do Roupa Nova. Tem uma crítica a fazer, não ao show. Uma crítica a fazer a não sei se é o Credit Card Hall ou o relacionamento do Credit Card Hall. Mas o que acontece? A gente chegou lá, por incrível que pareça, estava lotado. Estava cheio, fiquei impressionado de ver quantas pessoas gostam de Roupa Nova. Roupa Nova tem um público muito grande, né? Pois é, não esperava. Eu achei que ia ter, sei lá, meia dúzia de gatos pingados e todos velhos, mas não. Não, público em geral. Casa cheia, bacana, né? Bacana. Mas você ter um estacionamento e não comportar os carros é uma coisa. Você ter estacionamento e não comportar os carros e deixar os carros a léu das pessoas que vão assistir, né, o show é outra. É perigoso, né, Fred? É perigoso. Por exemplo, eu não consegui entrar no estacionamento, mas tinha um cara lá, tinha segurança, né? Eu acabei pegando junto com o cara, parei na rua, tive que pagar R$50 pro cara, entendeu? Ele não recebeu papel nem nada, tipo assim, o cara ia cuidar, mas ia ficar o Léo. E foi isso, cara. Tipo, voltei, não tinha ninguém. Óbvio, encontrei o carro, por sorte. Só que o que aconteceu? Ele mandou eu parar uma vaga de carro, né, na frente, só que tava como vendas. Uhum. Ele falou, ah, não tem ninguém na casa. Cheguei lá, o cara tava esperando pra poder sair. Então, assim, tomou uma bronca, paguei e tomou uma bronca. Vixe. À toa, né? À toa mesmo. Mas eu achei um absurdo, velho. São problemas estruturais que acontecem, né? Exatamente. Mas o show em si do Roupa Nova foi muito bacana. Eu recomendo. Em janeiro eles voltam. A turnê do Submarino. Não, do Cruzeiro. Cruzeiro. Submarino? Submarino é Beatles, né? É. Quase, né? Quase, assim. Cruzeiro, Roupa Nova fez esse DVD. Roupa Nova, eles estão investindo em DVDs agora, né? Não lança mais CD novo. Sim. É mais fácil, né? Isso é praticamente uma loja agora, né? É a mesma tática de duplas, né? Eles lançam muito DVD, né? Foca no show e não mais em música, na música em si. Então, um lançamento de Móveis Coloniais é Caju, que eu nunca tinha ouvido. Sei. Embora tenha ouvido falar já, né? Na época de MTV, que faliu, né? MTV trocou de direção. Tá com outro nome agora. Nem sei, cara. É que não pega, então só ouvi por cima, assim. Sabe que há pessoas que odeiam muito isso. Tem pessoas que haters em todo lugar. Sim. O som dessa banda é uma banda muito grande, assim, são 10 integrantes. Tocando diversos instrumentos, entre esses instrumentos sopro. Mas é um som legal, assim, me lembra um pouco o Skank, Paralamas, uma banda com um som um pouco mais dançante, umas letras até que sentimentais, mas não melosas, sabe? É legal, cara. De lá até aqui é o nome do CD. De lá até aqui. Me agradou, recomendo ouvir, sim, pro pessoal que não tá meio desanimado. Eles estão na estrada há quanto tempo? Então, eles estão desde 1990. Eles fundam, a banda foi fundada em 1999, em 2005 foi lançado o primeiro disco, em 2009 o segundo. Quer dizer, um espaço longo, né, de lançamento dos discos. Entendi. E agora em 2003 o terceiro. Eles já tem um certo público já. Eles começaram com letras mais voltadas à crítica social e agora estão mais pro lado mais sentimento, emoções. Eu lembro. Ah, entendi. Sem shows, né? Em Sorocaba eles tocaram no 18 de agosto no Sesc Sorocaba. Ah. Não compareci. Entendi. Mas é interessante, cara. Você tá desapontado com a cena nacional, dá uma olhada nesses artistas aí, mas menos conhecidos. Quem sabe? Não, tentarei olhar. Já que tá difícil, eu não já tenho. É, não, realmente. Mas tentarei olhar. Deixa eu fazer uma pergunta. Xamã não ia lançar? Então, Xamã, eu fiquei olhando o site dos caras, todo santo dia e nada de lançar. Tava previsto pra esse mês, mas. Tem até a capa e o nome, mas realmente. Mas nada das faixas. Nem faixa, assim. Single já tem, né? Porque o single sempre sai antes. O que você achou do single? Eu não ouvi. Cara. Não ouviu? Eu queria ouvir o CD mesmo. Quero ouvir o CD. Acho que vai ficar por agora, setembro. Mas Xamã, assim, é um tipo de banda que era legal, mas, assim, é uma banda que só tem um cara da formação original. Ele nem era. Sim. Ele é o baterista só da formação original. Ah, tá. Então é praticamente uma outra banda. Ele é o líder da banda? Ele é o dono, né, do nome. Então, tá. Ele fica com todos os direitos autorais do que foi produzido na banda, né? DVD, CD e tal. E shows. É porque é bom, é que nem o Axel no Guns, né? Só tá ele é o dono da marca, ele mantém o nome pra ajudar na venda, nas turnês e tudo mais. Etc. Interessante. E vende de Sevenfold, você gosta? Sim, já ouvi, mas eu nunca ouvi um álbum inteiro dele, mas algumas músicas que me agradavam, que eu também não lembro muito. O anterior a esse álbum, Nightmare, eu não gostei. Assim, tem umas músicas legais, mas eu achei meio emo, assim, um metal meio emo. Não existe isso, né? Mas é uma coisa mais, sei lá, não é tão pesado. Esse CD, Hail to the King, é um CD bacana. Eles colocaram influências do Iron Maiden, que ele já tem, né? Do Metallica. E tem algumas coisas clássicas, cara, que remetem a algumas bandas, tipo o Angra, por exemplo. Entendi. É um CD que, assim, é um bom CD, não é um grande CD, mas dá pra ouvir também. Eu não gostei só de umas duas ou três músicas do CD, assim. É, eu acho que pra esse mês de setembro, pelo que eu lembro, tinha algumas coisas agendadas pra. Eu acho que perdendo pra estrear aí. Um CD novo. Eu te falei do Metallica do DVD, foi em setembro que eu falei? Não, na verdade, você não comentou, acho que o negócio do Metallica. Não, comentei no podcast passado. Eu acho que sim. comprar o setembro ou outubro, King, né? King of Leon é outubro, né? Setembro, né? Setembro. Nine Inch Nails é quando? Setembro? Nine Inch Nails acho que é outubro. Outubro? Pode ser que tenha trocado. Esperemos. Esperemos. Outro que eu comentei foi uma banda nova, brasileira, Scalene, de Brasília. Eles lançaram um CD duplo, Real ou Surreal. 18 músicas. É um CD duplo, na verdade. Ou um CD, dois CDs dentro de um só, né? São 18 músicas. O CD Real é 9 músicas, o Surreal é 9 músicas também. O Real, ele não me agrada, o primeiro CD não me agrada tanto. Eles, é um som que lembra, assim, vagamente do Fresno, do NX Zero. Entendi. Mas tem algumas músicas ali que me agradaram. Agora o segundo, que é o Surreal, o segundo disco, o lado B, é bem bacana. É uma coisa bem mais experimental, uma coisa mais ousada. Não seguindo moldes e fórmulas de outras bandas, assim, voltada mais pro molecada. Tem uma identidade musical. Tem uma identidade musical. Que é bem legal. É difícil você achar isso hoje em dia. Porque é complicado, né, Tati? Você segue o padrão seu, você tem que encontrar um público que goste. Tem que formar um público, né? É. É, exatamente. Isso é o mais difícil. Sim. Muitas bandas aí, quantas bandas na verdade já acabaram porque... Não consegue sobreviver, né, cara? É. E é uma outra, um outro trabalho pra você conhecer também, cara. Esse... Entendi. Pra quem não conhece, veremos. A maioria não conhece. E esse próximo mês aí teremos show da Iron Maiden também, né? Teremos show do Iron Maiden, teremos show do Bon Jovi, em São Paulo, de setembro? É em setembro agora? Ou é outubro? É em setembro. Setembro. Caraca, rapaz. Poxa vida. Bom, e... É, pra, o CD que eu comentei no blog foi esse. Só dando mais um exemplo, foi o CD do ex-baixista do Metallica, o Newsted. Ele lançou o primeiro solo dele como vocalista, Heavy Metal Music. O título é horrível. Mas o CD ficou legal, cara. Eu lembro bastante o thrash metal dos anos 80, assim, é pesado. Também pra quem tá afim de renovar o heavy, suas audições de heavy metal, é uma boa opção aí. Entendi. Vamos pra anime agora. Pra anime, agora, Sword Art Online. Pois é, rapaz, uma anime. Hoje é tá... uma. É, não, trocadilho. É um anime que realmente me fisgou. Me fisgou de uma maneira que muitos animes há muito tempo não me fisgavam. Eu acho que o último anime que me fisgou tão forte assim foi. Sailor Moon. Não, piadinha. Não, eu gosto de Sailor Moon. Cara, o Frat não gosta. Mas eu gosto. Eu tentei acompanhar Sailor Moon. Agora eu vou dar. Não, agora eu vou entrar nessa parada. Eu tentei acompanhar a Sailor Moon, além do que passou na Rede Manchete, né, as menininhas e tal, as guerreiras, né? Mas cara, não aguentei. É a mesma fórmula todo episódio. Ah, pelo amor de Deus, né? Todo santo episódio, a mesma coisa. Sailor Moon é louco. Tipo assim, é meio que um He-Man, assim, feminino. É uma coisa muito chata, né? Meio que meio que uma She-Ra, né? É a She-Ra. Então é tipo assim, é uma She-Ra. Né? Não tem uma história, assim, que tem cavaleiros com uma história. Não, assim, tem uma continuidade, mas ela não segue uma continuidade. Não. Tipo assim, é um dia após o outro e sempre tem um monstro do dia pra enfrentar, entendeu? Tipo, isso é uma fórmula que acaba enchendo o saco, um pouco, né? Mas é uma pena, eu gosto do anime. Que não acontece com Sword Art Online, né? Não, nem um pouco. Puta de uma história. Sword Art Online, pra quem não conhece, né? Conta sobre a evolução, né, dos jogos em realidade não alternativa, mas realidade virtual. Em que seria possível você entrar na realidade virtual para jogar um jogo. Então basicamente todas as pessoas entram nesse jogo e são impedidas de sair, né, de deslogar. Caso contrário, elas morreriam se tentassem deslogar, tanto internamente quanto... Aliás, internamente não daria, não tem a opção para elas poderem dar um logout para poder sair. Então, mesmo que alguém arrancasse, né, o protetor, que é aquele nerve gear que elas possuem, elas morreriam na vida real, e se morressem no jogo, elas morreriam também na vida real. Então, foi uma coisa que forçou com que todo mundo tentasse se unir para poder vencer o jogo. Mas, em si, não é o que chama a atenção desse anime. O que chama a atenção desse anime é aquelas comparações de essências com uma série Matrix, que me chamou, né, claro, muito a atenção. Mas além disso, a história, ela levanta muitos pontos, né, do tipo, o quanto você anda paralisado pela tecnologia, o quanto a tecnologia, que era uma coisa criada por homens para que ajudassem você a alcançar um objetivo, o quanto você está dependente dela, né? É. E não só por isso também, Pratt, mas cria muito aquele conceito de identidade que eu fiz num post desse mês sobre o Sword Art Online. E esse primeiro de três que eu vou escrever, né, sobre o Sword Art Online, sobre o que exatamente é a identidade. Quer dizer, você fala que é uma coisa, mas realmente você é essa pessoa? Exatamente. Né? Você, por exemplo, você é Rodrigo Frati. O que prova que você é Rodrigo Frati? O seu documento? Exato. O que é você, na verdade? Exatamente. É só você, é seu nome? Exatamente. Então assim, é muito debatido também durante o decorrer da história. Isso até o 14º episódio. A partir do 15º episódio, ela foge um pouco, né, da essência, se perde em alguns elementos. Inclusive, toca num tema complicado, que é o tema do incesto. É um tema que eu absolutamente, né, não tenho nada contra, mas deveria ser usado de uma maneira mais sutil e que se encaixasse na trama, não simplesmente atirada ali. E não consegue desenvolver bem a partir disso. É uma inferior à primeira temporada, então? Com certeza. Com certeza. Todo esse spot que eu estou colocando é sobre a primeira temporada do Sword Art Online. Project Online, que tem 14 episódios que, acho que numa noite, se você aguentar, você consegue assistir todos sem ficar cansado. Prende muita atenção, né? Prende muita atenção. Prende muita atenção. E vamos lá. Vamos tentar procurar mais animes, né? Pra sim, eu tô acompanhando um. E aí, como é que tá esse anime que você tá acompanhando? Cara, esse anime é excelente também, cara. Sério? Nossa, velho. Sério? Anime muito bom. Fala um pouquinho pra gente, só pra... É, o nome dele, infelizmente o nome japonês acho que é difícil. Luiz Girossado, sua cara de uma vez, né, cara? Se fosse o nome em inglês, era melhor. Shingeki no Kyojin é o nome do... Você falou muito rápido a última vez. Shingeki já falou um pouquinho. Falava alguma coisa do tipo, né? É. Shingeki no Kyojin é uma... É uma história onde a humanidade ela enfrenta o surgimento de um predador. São humanoides gigantes. Que levam a humanidade à beira da extinção. A humanidade, os sobreviventes conseguem construir uma série de muralhas e eles se espalham entre as 4-5 muralhas. Né? Entendi. E a trama começa quando um gigante diferente dos outros, né, que essa muralha, os gigantes têm até 20 metros, 40 metros, não, até 20 metros de altura. A muralha tem 50. Uhum. Surge um de 60 metros, totalmente diferente dos outros. Uhum. Ele abre um rombo na muralha que permite que os gigantes invadem. E a partir daí começa a trama. Uhum. E é muito tenso, assim. Os episódios, você fica assim... Uhum. Prende muita atenção, cara. Pois é, cara. E depois vai mudando a trama, assim. Então, né? me lembra muito Círculo de Fogo, exatamente por essa questão. Se você pega, por exemplo, Jaspion, Flash, né? O que é? Eles se juntavam, faziam um robô gigante, enfrentavam um... Mas não tinha muito, né? Não sei se tinha algum poderzinho aqui ou ali pra diferenciar um do outro, mas em essência era praticamente a mesma coisa. Sim, sim. É. Agora, Círculo de Fogo não. Eles têm monstro com categorias. Categoria 1, 2, 3, exatamente pelo tamanho. Né? Só que assim, não surge um de cada vez. Eles começam a fazer estratégias. Tem uma parte lá que surge dois, outra parte surge três. Cada vez pra dificultar. E eles conseguem se adaptar aos ataques dos robôs. Então, assim, algumas coisas que os robôs faziam contra ele, eles conseguem se defender agora. Eles vão evoluindo. Uhum. Entendeu? Então, é interessante. Torna bem mais interessante. É, porque, né? Assim, tem uma outra raça atrás disso, entendeu? Certo. Que acaba transformando a coisa, deixando mais inteligente a trama, né? Você realmente se preocupa, fala, porra, e agora? E agora? Como é que você vai se adaptar, entendeu? E nesse caso não é uma sociedade, não é a nossa sociedade atual tecnológica, é uma sociedade como se fosse do período um pouco depois do medieval. Eles têm, eles usam espadas, uma espécie de máquina que também permite eles pendurarem os muros, os humanos, né? Tá, se defender. E canhões, assim, então eles se defendem como você pode. Né? Entendi. É muito interessante, muito interessante. Depois se deram. Tem televisão de quantos episódios, será? Tá no episódio 20 ou 21 já. Uhum. E é como o Sword Art Online é uma temporada grudou na outra. Né? Então, acho que é 14 também. E tem um fim ou um? Eu não sei se tem um fim, cara. Não, fala assim, esse episódio. Que é tipo a fechada da primeira temporada. Tem um fim? Tem uma mudança. É também um fim, senão um fim. Final. Porque, por exemplo, Sword Art Online tem um fim na décima quarta, né? Então, na quarta episódio. Não... Ele fecha, tipo, um arco? Mais ou menos. Tipo assim, ele fecha, mas dá pra entender que há muito que se explorar depois disso. Então, na verdade, nesse anime não. É uma fechada de arco, mas ele já emenda no outro. Inclusive, poderia até fechar naquele jeito. Poderia terminar ali. É, no Shingeki não. Ele fecha o arco, mas já abrindo o olho. Aham. Papum. Há um outro problema a ser debatido, né? Já entra no espaço pra uma... E tem umas questões filosóficas também nesse anime, que é a questão do humano em gaiola, de ser a presa, do medo constante, né, que você tem, as cenas de os humanos são devorados são muito. Uhum. O desespero, né, que causa, né, o soldado. Você tá acompanhando por final de semana? Ele sai uma vez por semana, geralmente no domingo. Eu vou tentar também, acho que pra gente poder debater isso. Muito excelente. O gráfico é excelente, cara. Sério? Excelente. É do nível do Sword Art Online. Mas me chamou muita atenção também o gráfico. O gráfico, a trilha sonora. A trilha sonora também é excelente. É boa? Boa. Que a minha sem trilha sonora fica... Não dá, né? Perde o L. Eu diria que perde quase 50% da profundidade. Bom, então é isso, né, Fred? É isso aí. Mais um podcast gravado. Agradecemos novamente por ter aguentado, né, ouvir até aqui. Espero que você esteja ouvindo, hein? Ouvindo ainda, mas tenha gostado das informações que passamos. E antes de finalizar, daqui 2 dias é aniversário do nosso diretor de podcast, o senhor Lucas Augusto. Grande Lucas. Daremos parabéns ao senhor Lucas Augusto agora? Não, imagina. Claro. Vamos parabéns, Lucas. Nossos parabéns ao Lucas Augusto, que agora tem um estagiário. Estagiário, Murilo Fraga. Murilo Fraga, que estará conosco também nos próximos podcasts, ou não. Ou não, ele nunca sabe do futuro. Murilo Fraga é um cara high-tech, ele gosta de mexer com Facebook e notebook, basicamente. Há algum mal nisso, Fred? Nenhum mal nisso. Nenhum mal nisso. Não. Bom, agradecemos novamente. Sword Art Online? Não, Sword Art Online não. Blog Soronedes, podcast no mês de agosto. Até mais. Até mais.